Os bentos que acompanhavam Lucas tomaram as posições ao seu redor. Alguns dos líderes de São Vítor estavam presentes. A reunião contava também com alguns membros da comunidade, incluindo duas mulheres. O 30º guerreiro, de pé, numa das extremidades da mesa, retirou um papel de dentro de uma das bordas de sua luva de couro. Desdobrou o papel amarrotado com anotações à caneta. Olhou para os homens sentados. Francis, à sua direita, com o inseparável cavanhaque e os bigodes estreitíssimos e perfilados, acompanhava o olhar do guerreiro com um sorriso. Andei pensando muito nos últimos dias, senhores, pensando sobre nossa recente condição e o otimismo que floresce nas vilas desse novo Brasil. A voz de Lucas chegava clara a todos os presentes que, imediatamente após o início da alocução do guerreiro, cessaram as conversas. Vencemos as últimas batalhas e, apesar de termos perdido homens nas lutas, os resultados mostram mais razões para continuarmos em frente do que para pisarmos no freio. Concordam? Os homens balançaram a cabeça positivamente, lançando palavras de apoio e mantendo a atenção no guerreiro. Acho que temos de dar um passo à frente. Não devemos agora nos encostar totalmente em Tupã. O milagre não foi único. Foram quatro. Temos agora os novos bentos, disse, apontando para os dois guerreiros recém-despertos que se sentavam junto dos combatentes uniformizados. Todo ser humano que abre os olhos desperta como um bento. São guerreiros neonatos. Têm uma nova programação circulando nas veias e nos músculos. Como eu mesmo duvidava, transformei-me num novo ser humano após o despertar. E agora, depois de quatro milagres, todos eles serão igual a mim, em bravura e habilidade. Pelo menos é o que nos faz crer os relatos que escutamos até agora. Os dois bentos novos trocaram um olhar descrente, como se fosse completamente impossível sequer imaginarem-se brandindo aquelas espadas pesadas em suas cinturas contra criaturas da noite. O bispo me disse, quando estive com ele em sua casa, que depois da chegada dos milagres ainda haveria muita luta pela frente. Ele não via a vitória e como ela se daria. Só me contou sobre a importância dos quatro milagres. Como pudemos assistir, os vampiros não desapareceram simplesmente. Eles ainda estão por aí, entocados em seus covis, e creio que não vão demorar para perceber tudo o que está acontecendo e começar a se adaptar à desvantagem. Vão aprender a viver sob a ameaça de Tupã e dos novos bentos. Vão contra-atacar. Os homens mantiveram-se calados e sérios. Muitos deles estavam tão absortos pelo espírito de euforia despertado pelos quatro milagres que sequer aventaram a possibilidade de os vampiros voltarem a representar grande problema. Agora, ouvindo apreensivos as concatenações de Bento Lucas, viam que a euforia fora como um vinho, que os entorpecera e embriagara, tornando o cenário colorido demais, quando de fato ainda não o era. Precisamos aproveitar o atordoamento que os milagres causaram para tirar vantagem nessa guerra. Temos de vencer pela inteligência e pela união. Talvez os vampiros ainda sejam maioria quando o sol se põe, mas vou pôr um ponto final nisso. Escrevi nesse papel algumas ideias e quero discuti-las com os líderes de soldados. Quero também que vocês digam qual eram as ideias dos soldados antes dos milagres, antes do meu despertar. Vamos juntar tudo e traçar um grande plano para retomarmos nosso país e depois todo o planeta. A gente precisando de ajuda na Europa, Ásia, América do Norte, em todo o mundo. Quais são essas ideias? Perguntou Shen, o líder de traços chineses. Primeiro de tudo, Lucas inspirou fundo antes de continuar. Precisamos arregimentar homens para transformar em realidade a ideia de cada fortificação conhecida e contar com um rádio receptor e transmissor. Precisamos estabelecer uma rede coesa de comunicação. Vamos precisar de códigos e de um padrão de comunicação. Vamos precisar formar um núcleo para organizar isso, de um verdadeiro Ministério da Comunicação. Vamos precisar de soldados, veículos, de aparelhos de rádio em perfeito funcionamento, e eu preciso que alguém se encarregue de organizar dados e informações. Vamos fechar os movimentos dos vampiros por todos os lados. Se cada vila nos reportar um lance que os malditos noturnos derem, teremos suas tocas, seus planos, seus movimentos em nossas mãos. Poderemos usar Tupã com precisão. Tocando novamente nesse assunto, quero que pensem em Tupã como um trunfo temporário. Não temos a menor ideia de até quando esse equipamento estará em perfeito funcionamento. Bem lembrado, Lucas, disse Amaro. Eu me peguei pensando nisso outra noite. E quando acabar a bateria daquele treco? Franjinha disse que a energia é reciclada por energia solar e que há uma bateria de energia nuclear que vai funcionar por centenas de anos. Mas eu penso é em coisas fora do programado. Não sei como são as coisas nas alturas. Alguma peça do Tupã pode quebrar. Deus nos livre, emendou Bento Célio. E não teremos como reparar Tupã daqui da Terra. Não teremos uma nave para ir lá, nem gente qualificada para um voo desse tipo, previu o líder Amaro. Exatamente, rebateu Lucas. O 30º guerreiro baixou os olhos para o papel. Restabelecer e padronizar a comunicação entre as cidades é só o primeiro tópico. Quero deixar vocês pensando em soluções e sugestões. Por isso pedi que não só os militares estivessem aqui. Quero que vocês, membros da comunidade, também ponham seus conhecimentos e neurônios para funcionar. Precisaremos de gente para fazer essas coisas acontecerem. Próximo item, pediu Bento Francis, afilando o bigode com os dedos. Vamos retomar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Essa será a primeira e decisiva fase da retomada. São cidades estratégicas. Precisamos controlar as rodovias. Dutra, Castelo Branco, Anhanguera e Fernão Dias. Precisaremos incluir outras rodovias nessa primeira fase. Regis Bittencourt, por exemplo. Para conseguirmos isso, vamos precisar de muitos soldados. Precisaremos de organização num nível que vocês nunca experimentaram desde a noite maldita. Vamos controlar nossas velhas cidades e nossos caminhos. Vamos acabar com a raça desses vampiros do Mafiga. Vamos retomar as capitais desse país, cercá-los por todos os lados. Todos explodiram em comentários de aprovação e entusiasmo. Estavam diante de um líder ousado e que certamente os conduziria à consumação da grande vitória. Precisamos de grupos que vão aos velhos quartéis das Forças Armadas e vasculhem por todo o equipamento que nos possa ser útil. Velhos veículos, agora que as tecnologias controladas por rádio voltaram a funcionar, voltarão a ser úteis. Bem pensado, exclamou Bento Ulisses. Vamos começar agora. É para isso que chamei todos. Dessa noite em diante, nossas ações serão em cadeia. Temos de plantar um objetivo claro na mente de todo ser humano. Estamos em temporada de caça aos vampiros. Como um novo exército, com Tupã sobre nossas cabeças, vamos extinguir com esses malditos noturnos. A noite voltará a ser segura para todos os povos da Terra. Novamente, a maioria dos homens ao redor da mesa entusiasmou-se com Lucas, esbanjando sorrisos, saudações e aplausos de incentivo. Lucas, ainda com o rosto sério, esperou o silêncio voltar ao galpão para continuar. A luta será pesada e temo que a reconquista da noite esteja só começando. Ah, Lucas, bote um sorriso nesse rosto, rapaz. Você é o grande salvador de nossas terras. Fique feliz com o grande avanço que já deu, disse uma mulher. Os olhos dos homens voltaram-se para o da mulher de cabelos curtos, feições de quem chegou aos 50 anos. Apenas ela e Berenice foram escolhidas entre as mulheres para se juntar ao encontro urgente solicitado pelo Bento Salvador. Desculpe-me, qual o nome da senhora? Perguntou gentilmente o 30º guerreiro. Rosana. Lucas abriu a boca e nada disse. Um flash invadiu sua cabeça numa fração de segundos. Uma mulher sentada numa mesa de restaurante à beira da praia. Lucas se viu escrevendo Rosana na comanda de uma danceteria à beira-mar. A mulher disse, meu nome é Rosana. Lucas voltou para o presente e olhou para todos, um tanto constrangido. Ergueu os olhos para a mulher antes de responder. Ainda não consigo sorrir, Rosana. Sei que tenho um trabalho duro pela frente. Trabalho duro é sempre uma bênção, Lucas. E quem trabalha demais de vez em quando tem de dar uma paradinha para apreciar a paisagem. Põe um sorriso no rosto e senta, só para experimentar. Veja o quadro bonito que você pintou, menino. Fazia uns 20 anos que eu não via gente tão sorridente dentro de São Vítor. Sorrisos que estão perdurando após o pôr do sol. Lucas não resistiu à insistência da mulher. Um sorriso largo brotou em seu rosto. Você nos trouxe os 4 milagres. Já estamos felizes. O povo está explodindo de alegria. Nosso querido bispo sempre propagou que, quando o Salvador chegasse, quando o 30º guerreiro desencadeasse os milagres, o mundo voltaria a ser nosso. Mas ele não disse isso para mim, senhora. Disse que o que via era como uma receita. Disse que tinha visto o que nos levaria ao evento de acontecimentos. E é justamente onde estamos. Pressinto que a batalha será árdua. Alguma coisa está acontecendo do lado de lá, do lado dos vampiros. Algo que o bispo e sua profecia não contavam. Não posso deixar que nossos homens baixem a guarda agora. Não quero um clima de já ganhou ao meu redor. Temos de trabalhar para reconstruir o mundo todo. Nem com todo o meu tempo de vida verei esse trabalho pronto. Posso concordar contigo, Lucas, tornou Rosana, mas aceite nossa gratidão e cumpra suas tarefas com um sorriso no rosto. Vejo que não é à toa que foste escolhido. Tens visão de sobra, menino. Pensa já na reconstrução do mundo. Vê como tenho razão. Lucas continuou mudo. Não tinha entendido aonde a mulher queria chegar com a pergunta. Diante do silêncio de todos, Rosana continuou. Se você já está pensando em reconstruir o mundo, é porque acredita que venceremos esses malditos. Se você acredita piamente, nada há de nos deter. Lucas voltou a sorrir. Que assim seja, Rosana, que assim seja, arrematou o guerreiro.